como o mar e pesado como âncora. Meu instinto explora trapaço nessa noite longa. Deus me protege contra os vermes, tão de arma na mão. Não confunda amizade com liberdade, meu irmão. A violência se encontra em cada canto desse mundo. Por droga, fama, mulher e os maloqueiros, vagabundo. Dia e noite, noite e dia, a vida nos surpreende. A acumulação do ódio fica cada vez mais frequente. Delinquente, infelizmente, aperto gatilho sem dó. Na loucura do dinheiro para obter o pó. Veja só, o mundão corrompe o coração dos manos. Se perdendo na ilusão, aos poucos se matando. Anonimato, muito obrigado aos verdadeiros. A ideia é quente no rolê com os parceiros. A noite é cabulosa, irmão, só dá lunático. Vejo os bota preta caçando quem tá no tráfico. O crime não é pra ninguém, é não sabotagem. Quantos aqui vi morrer, o destino é sem massagem. Eu oro a Jesus Cristo pra que livre esses manos do caminho da perdição, da morte, desse mundo insano. Profano que leva o filho e faz a mãe chorar. Triste realidade que eu preciso cantar. Talvez pra resgatar, aconselhar alguns pivetes, pra que o sistema não seja mais uma marionete. Lutando pra que a paz um dia reine no coração de quem vive o crime. Tarde. O preço do crime é cobrado com sangue. É cobrado com sangue. Valorize a vida, o amanhã pode ser muito tarde. Pois é, rimáquia chegando. O preço do crime é cobrado com sangue. Se liga na fita, se liga no punk. Pode acreditar, dos R Mafia tá no ar. Falando a real sem vacilar. Tô ligado que o bagulho é embaçado. Sempre ligeiro, não posso dar errado. Deus está sempre do meu lado, me livrando do mal e dos caras fartando. Que só querem ver você a 7 pombo do chão. O diabo tá aí, pode destruir. Fica atento, meu irmão. Não vacile não, e não seja mais uma morrer em vão. Valorize sua vida, encontre uma saída. Tá ligado que é Jesus, meu irmão. Ele não vai deixar eu parar, me dá força pra continuar. Tô ligado que o crime não compensa, pode acreditar. Não vá de embala errado, se liga maluco no papo. Ajoelhe-te no chão e peça a Deus um mundo mais sossegado. Desde pivete já estou acostumado com a tanta merda que acontece por aqui. Só peço a Deus e peço perdão por vários erros que eu cometi. Na escuridão desse mundão, o crime passado não é pra ninguém. Vários parceiros já vi morrer na fissura da nota de 100. Mas confesso que eu também pensava dessa mesma forma. Hoje sou cara mudado, deixei pra trás essas histórias. Com a cabeça erguida vou seguindo na caminhada, junto com meu parceiro Coruja. Eu dois R Mafia. Passe o tempo que passa, desse jeito estou bem, trocando um amém. Muitos não tiveram essa sorte, já morreram, foram pro além. Agradeço somente a Deus por ter me salvado e me dado uma chance. Aqui na cova do S, o preço do crime é cobrado com sangue. Dois R Mafia, Coruja Atitude, Pummy Black. Tamo junto, irmão. Valorize a vida, o amanhã pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde.